gente até parece que não se conhece bem. Que uma briguinha dessas vai nos separar. Olha pra nós dois, anda tudo tão lindo, tudo arrumadinho, tudo em seu lugar. E aí você vem questionar meu amor, diz que tá achando que o sonho acabou. Já era, e o nosso encanto quebrou. Chega, vem mais perto, vem me dar um beijo. Vem sentir o calor e o desejo de quem nunca deixou de te amar. Procuro um defeito em nós dois, aposto que você não acha. Brigar é normal, é de todo casal. Vem pra nossa cama que a gente se encaixa. Procuro um defeito em nós dois, aposto que você não vê. Todo mundo sabe, tá na minha cara, que eu sou louca. Conhece bem, uma briguinha dessas vai nos separar. Olha pra nós dois, anda tudo tão lindo, tudo arrumadinho, tudo.